Egito ou na casa de César. Na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares. Nem me iludo com a festa de Beltzazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo. Estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero de César. Na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares. Nem me iludo com a festa de Beltzazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo. Estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu quero.